Estou na linha nesse momento com o deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme, amigos e amigos da CBN. Estamos aqui no Parque Nacional, está acontecendo ato agora, manifestação, a carreata chegou até o portão do Parque Nacional e nesse momento o ato público aqui, discursos, e vai se iniciar o hino nacional, um momento assim, muito emocionante para os trabalhadores do turismo, Guilherme. O Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, informou hoje pela manhã que na terça-feira haverá uma reunião em Brasília, lá na Casa Civil, para debater essa questão do Parque Nacional do Iguaçu. Você, como representante de Foz lá em Brasília, essa semana esteve, inclusive, reunido com representantes do Instituto Chico Mendes para tentar reverter essa questão. O que é que podemos esperar dessa reunião de terça-feira? Exatamente, Guilherme, amigos, ouvintes da CBN ontem pela manhã estive em reunião com o presidente do Instituto Chico Mendes, ontem à tarde estivemos em reunião com o chefe de gabinete lá no Chico Mendes, e ficou bem claro, o Instituto Chico Mendes coloca que eles não podem fazer mais nada, que depende de uma decisão política superior, ou seja, a vontade política do governo através da ministra Gleisi Hoffmann da Casa Civil ou da ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente. Então, o agendamento dessa reunião na terça-feira, às 18 horas em Brasília, é fundamental, porque vão estar as duas ministras, vai estar o SAMEC, Sarigueu e diversos representantes do turismo de Foz do Iguaçu, das entidades, estarão lá representar, para tentar convencer principalmente a ministra do Meio Ambiente de que esses 20% dos turistas que são transportados pelas vans, pelos ônibus das agências aqui no Parque Nacional, não afeta o meio ambiente, pelo contrário, até colabora, porque esses trabalhadores dentro do parque, eles ajudam a orientar os turistas na preservação, na conservação do meio ambiente. Esses veículos circulando nesses poucos quilômetros dessa rodovia, numa velocidade controlada, dirigidos por profissionais capacitados, preparados, não é um fator de degradação do meio ambiente, porque nós temos dentro do Parque Nacional o Hotel das Cataratas, Macuco Safari, restaurante, um monte de loja, passeio de helicóptero, passeio de barco, tantas outras estruturas e nada disso afeta o meio ambiente. Então, esses quilômetros dessa estrada, com esses pais e família trabalhando com todo o respeito, com todo o cuidado, com toda a consciência, ganhando pão para sustentar os seus filhos, é um desrespeito com o Foz do Iguaçu, é uma mentira que se prega de que isso afeta o meio ambiente. Afeta o meio ambiente toda essa estrutura dentro do parque. Então tem que fechar totalmente o parque e deixar as cataratas lá. Então a gente não aceita, nós não aceitamos, os trabalhadores que estão aqui há centenas, 4 quilômetros de carreata hoje, de vans, táxis, ônibus, é uma demonstração clara do que pensa, do que sente, e como isso afeta os trabalhadores do turismo de Foz do Iguaçu. Solução agora para esse tema acaba caindo na esfera política realmente, porque a questão jurídica, vemos que não há tempo hábil para que seja feito um recurso, para que se peça realmente a revisão dessa decisão por parte do que já foi anunciada pelo Tribunal Regional Federal. Ou seja, todos os esforços, todas as fichas concentradas daqui até o dia 30 na esfera política? Exatamente. A nível de justiça, recorrer ao Supremo vai demorar muito tempo, não vai ser julgado de maneira alguma no dia 29 agora. E dia 29, se a gente não conseguir reverter politicamente, é um prejuízo, é um caos, Guilherme, amigos do Vista CBN, porque é virada de ano, é ano de centenário, é ano de Copa do Mundo. Esses pais e famílias todos preparados para o melhor ano do turismo de Foz do Iguaçu e, de repente, verem aí os seus direitos, né, cerceados. Então, é bastante triste isso, a gente lamenta, mas eu acredito muito que terça-feira a gente consiga reverter essa situação lá em Brasília. Deputado professor Sérgio, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Imagina, a gente agradece, um abraço a todos.